Boa tarde, caros colegas. Sejam bem-vindos a mais um espaço de debate à sexta-feira. Hoje temos como tema a legislação mineira e as comunidades. Esse tema, na verdade, é fruto de uma pesquisa que está a ser, que já está a decorrer, acho que há cerca de 6 meses ou menos do que isso, mas as apresentadoras irão falar um pouco mais detalhes à volta dessa pesquisa. Dizer que a apresentação será feita pela Luciana Morreu Ignat e a Mary Beck. Por favor, depois ajuda-me a corrigir. Dizer que sejam bem-vindas ao nosso espaço. É interessante que vamos ter hoje esse tema, até porque é um tema bastante atual, por causa da nova aprovação do novo Código Mineiro, melhor, e também porque hoje está a decorrer a feira sobre geologia e minas na Filda de Luanda. Entretanto, depois da apresentação, vamos então entrar para o espaço de debate, perguntas e respostas e contribuições, etc. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Portanto, eu chamo-me Muriel Mignot, pois a Lidia vai se apresentar também. Vamos assim partilhar um pouco a apresentação, mas queríamos explicar antes de tudo que não vai ser só tipo uma apresentação e depois podem fazer perguntas, porque também nós vamos ter perguntas para vocês, porque é uma pesquisa que está ainda em curso, estamos ainda a tentar recolher mais algumas informações e portanto a ideia de apresentar os resultados que temos até agora era para ver também se podíamos ainda recolher alguns subsídios de algumas outras pessoas. Portanto, nós também faremos perguntas para vocês, só para ficarem assim prontos para pensar e poder dar os vossos contributos. Portanto, se talvez estávamos a pensar, já que vai ser um pouco assim, quase um pouco mais sessão de trabalho para nós do que só debate. Talvez, se não se importem, e como não somos muitos, podíamos cada um se apresentar só rapidamente para depois facilitar a discussão. Portanto, Mary Teresa. Yeah. Yeah. Chamo-me Mary Teresa McBride, ou aqui Maria Teresa. Eu trabalho a maioria do meu tempo com a ONG norueguesa, ajuda da Igreja Norueguesa, mas também estou a trabalhar na consultoria, a fazer pesquisas de meu interesse, como é. Yeah. Sim? Eu sou Casimiro Costa, sou assistente da pesquisa da Dona. Eu sou Álvaro Silveira, sou responsável da implementação do desenvolvimento do chão. Sou Adriano Santos Capitão, assistente do centro de comunicação. Zola Ramos, estagiário aqui. José Piazza, da Unidade de Pesquisa. Yolanda Paula, assistente, estagiária aqui na Unidade. Uma soma do domingo, responsável da área de Sistema de Informação Geográfica. Inácio Batista Lingoche, secretário adjunto do Movimento Portugal na Runda Choco, no Chico. Okay. E José Manuel, secretário de Assuntos Políticos da União Nacional da Luta. Mário Catapi, e ao mesmo tempo só a autoridade tradicional, e vice-presidente do Movimento do Protetorado do Lula. Bernardo Castro, sou da Rádio Terra. Azanquato Ventura, former ex-unidade de pesquisa da Rádio, atualmente secretário-geral do Centro de Estudos Populares do Grécia e da Santa Democracia. Eu também trabalho em Câmara da Água e em posto de pesquisa e agora estou a trabalhar na Aliança da União Europeia. Tá bem. E a Alana? Alan Kane, diretor da DW. Tá bem. Ok, obrigada. Portanto, vamos começar a apresentar os resultados que já temos, depois poderemos passar às perguntas. Portanto, vamos fazer uma pequena introdução sobre o projeto, primeiro, para perceberem um pouco mais em que é que se enquadra esta pesquisa, né? Não é que está assim a cair do céu. Depois vamos apresentar os principais resultados da pesquisa e depois vamos falar da informação em falta. E ali vamos pedir as vossas contribuições, se tiverem algumas coisas que vocês poderem ajudar. E finalmente vamos ver, também no fim gostaríamos de aproveitar para refletir um pouco, ver se há algumas sugestões sobre as próximas fases, incluindo a parte do estudo de caso. Poderemos falar disso no fim. Sim? Portanto, este projeto é um projeto da IANRA, que é que International Alliance on Natural Resources in Africa, ou seja, a Aliança Internacional sobre os Recursos Naturais em África. É uma rede de 29 organizações da sociedade civil de 10 países diferentes, 9 deles em África. E também há uma organização da Netherlands, Países Holanda. Baixos, ou Holanda, que também fomentou muito esta rede, portanto continua dentro da rede. Mas todas as outras organizações são africanas. Portanto, há organizações de 5 destes países que estão a participar neste projeto específico, né? Porque IANRA tem vários projetos. Neste projeto participam organizações de 5 países. Ou seja, África do Sul, Quênia, RDC, Zimbábue e Angola. Portanto, a ideia é, quer dizer, o tema já do projeto é a legislação e as políticas mineiras e o seu impacto sobre as comunidades. Portanto, os 5 países, ou as organizações desta rede, destes 5 países, estão a realizar os mesmos estudos, de forma, nomeadamente, a criar uma fonte comum de informação, a comparar os diferentes sistemas jurídicos e as políticas públicas do sector mineiro, assim como as práticas de extração e o seu impacto sobre as comunidades. E propor um modelo de legislação mineira defensora das comunidades que possa servir de base da advocacia nos vários países. Pus modelo entre aspas, porque a ideia não é de criar uma lei que vai servir para todos os países africanos, né? Não. A ideia é mais de, a partir das lições aprendidas e dos estudos feitos nos vários países, propor um documento de tipo legal que possa mostrar para onde seria importante caminhar em termos de defesa das comunidades. Okay? Porque a maioria das leis, dos códigos mineiros ou das legislações mineiras, qualquer que seja o país, não é que são bem defensoras das comunidades. Portanto, a ideia é poder propor uma ideia de legislação que seja defensora das comunidades. Isso é um pouco a parte, o ideal, né? Portanto, o projeto baseia-se em 2 tipos de pesquisa. Um estudo da legislação e das principais políticas públicas no sector mineiro. Isso é o que vamos apresentar agora, né? Pelo menos os resultados que já temos em relação a este estudo. E há um outro estudo, que é um estudo de caso, que deve se fazer junto de uma comunidade afetada por atividades de extração mineira. Portanto, isso talvez no fim poderemos falar um pouco, porque gostaríamos de ter as vossas ideias sobre aonde é que podia se fazer este estudo de caso. Portanto, o que vamos apresentar agora então é esta parte, o estudo da legislação. Sim? Agora, portanto, já que todos os países estão a seguir o mesmo modelo, portanto, nós não definimos como é que ia ser organizada a pesquisa, né? Ou seja, o estudo está em 5 partes e isso é igual para todos. Portanto, seguimos essas várias secções. A primeira é uma síntese política, econômica e quadro de análise, ou seja, o contexto do país, mais ou menos. Portanto, sobre isso vamos falar muito pouco, porque isso é mais para as pessoas de fora que estão a compilar a informação. Portanto, aqui todos conhecemos o contexto, portanto, não vamos passar muito tempo sobre isso. Vamos mais insistir sobre esta parte, que é exploração e extração dos recursos naturais, ou seja, a análise mesmo da legislação mineira existente no país. Depois há uma secção sobre terra, lei e políticas, que é um pouco a ligação entre a legislação mineira e aqui a lei de terras, né? E as outras as políticas públicas ligadas às terras. Depois há uma parte sobre os casos legais, ou seja, os julgamentos, etc., que já existem em relação a casos de comunidades afetadas por atividades mineiras. Ali vamos mesmo precisar de inputs, porque tentamos até agora recolher informação sobre se já houve casos jurídicos, e não conseguimos obter informação. Portanto, gostaríamos de saber depois se talvez alguém já ouviu falar de algum caso desses. E a última parte é sobre os mecanismos constitucionais de direito internacional e não judiciários. Também ali vamos passar um pouco rápido, mas só para dar uma ideia global. Portanto, só uma observação. De facto, é um estudo da legislação e das políticas públicas, né? Mas antes de tudo da legislação. Nós fizemos, bom, estudamos o melhor possível o Código Mineiro e também partimos bastante, usamos um pouco também a legislação sobre a mineração artesanal. Fizemos algumas referências. Agora, há um limite à nossa análise, que é que não somos juristas, nem uma nem a outra. Portanto, há algumas questões mais jurídicas que também tivemos algumas dificuldades em perspectivar. Como temos aqui pelo menos um jurista, e talvez depois pode haver outros interessados, talvez poderão também ajudar com algumas coisas. Portanto, a parte 1 sobre o contexto. Há só alguns pontos que queríamos reter. Desde maio de 2014, há vários consórcios de empresas, em conjunto com o Ministério da Geologia e Minas, que têm entrado num processo de mapeamento geológico nacional. Provavelmente todos têm ouvido falar, ao longo dos últimos meses, regularmente o Ministério de Geologia e Minas está a explicar que lançarão aqueles aviões super sofisticados, dividirão o país mais ou menos em 4 partes, e cada consórcio está a estudar ou a fazer o mapeamento geológico do território. Portanto, a ideia é querem ver aonde que tem que tipo de mineral, tá? E tem muitos em Angola. Portanto, só é que muitas vezes, por exemplo, os governos provinciais sempre dizem, nós temos um pouco disso e daquilo, mas ninguém sabe muito bem, na verdade, o que é que tem aonde e qual o potencial. Portanto, é o que estão a fazer atualmente. Não sei quanto tempo vai demorar este mapeamento, mas está em curso. O quadro de perguntas do estudo faz muita referência, assim, isso é uma coisa, sim, mais de contexto, mas o quadro de perguntas do estudo faz muita referência às questões, aos povos indígenas, aos quais estão ligados argumentos e documentos de direito internacional que é difícil usar no contexto angolano. Portanto, isso em muitos países há uma parte da defesa das comunidades que as organizações ligam à questão do povo indígena. Na América Latina se faz muito, e trabalharão bastante para ter alguns documentos de direito internacional a ser aprovados reconhecendo os direitos dos povos indígenas. Há alguns países africanos também que há algumas organizações que têm estado a usar, mas em Angola não faz muito parte, faz muito pouco parte do discurso público, né? Mesmo um pouco com os Khoisan, né? Às vezes se fala que tipo era o primeiro povo, se fala um pouco dos Khoisan como povo indígena, mas senão não é algo que se fala muito aqui em Angola em relação a outros países, achamos, né? É algo que aparece pouco no discurso e há poucas organizações que usam este argumento. Bom, não é uma crítica, é só uma observação, porque de facto em alguns países usam muito isto para defender os seus direitos. Portanto, aqui neste caso concentramos mais sobre o termo e o conceito de comunidades, por ser mais usado e referido em Angola, no discurso e na legislação. Mesmo se, por exemplo, na legislação mineira, falam várias vezes de comunidades, mas não há definição do que é a comunidade. É só a comunidade local, o povo que vive lá, né? Mas Não há mais definição do que isso. Também uma outra coisa interessante nas perguntas desta pesquisa é que há uma referência a três paradigmas de extração. Isso também são paradigmas que não foram criados aqui, que foram criados assim por pessoas de outros países africanos na sua análise da extração nos seus países. E falam que há três tipos de extração: extração predatória, extração indispensável, extração cautelosa. Na verdade, até agora nós não recebemos assim definição muito clara de cada uma, mas acho que é bastante claro o que cada um pode significar. Mas a análise que fizemos em conjunto é que em Angola a extração foi predatória no tempo colonial, né? No sentido de que era extrair os minerais assim para enriquecer o Estado português na altura. Assim como durante a guerra, porque durante a guerra, nomeadamente os diamantes, mas também outros minerais financiaram até a guerra. Portanto, neste caso também podemos falar de extração predatória. Mas provavelmente continua a ser, porque a maior fonte de entrada para o OGE, para o Orçamento Geral do Estado, pelo menos a parte do petróleo, podemos dizer que, então, através disso, pode-se defender que é a base do crescimento econômico do país, mas os investimentos sociais são relativamente baixos, comparando com outros países africanos, e nem tanto se transforma em desenvolvimento. Portanto, podemos dizer que a extração em Angola costumava ser, sem dúvida, predatória, e provavelmente poderíamos dizer que continua a ser. É algo que poderia se debater, mas, tá? Portanto, esses serão só alguns pontos de contexto que achamos interessante colocar. Sim? Ah, depois, os direitos de grupos os direitos de grupos ou direitos comunitários nunca são negados pelas leis angolanas, mas são muitas vezes referidos de forma muito ampla e vaga, falhando na sua proteção, defesa e efetivação. Isso também foi a partir de uma análise assim global, mas, por exemplo, depois vão ver que no Código Mineiro fala-se dos direitos da comunidade, que devem ser respeitados, mas fica assim muito vago, os direitos das comunidades. Então, o que são exatamente, como é que devem ser protegidos, como devem ser defendidos e efetivados, ali já não se entra. Portanto, mencionamos isso porque havia uma pergunta no estudo que era: será que há leis no vosso país que nega os direitos das comunidades? Em Angola, não achamos que não. Não encontramos leis que negam assim especificamente os direitos das comunidades, né? Agora, o que estamos a dizer é que também não, as leis que existem não protegem muito os direitos das comunidades. Portanto, não é extremo de um lado, mas também do outro não vai muito longe. Uma outra questão para a qual não tínhamos resposta positiva. Não há definição nem interpretação clara na legislação e nas políticas angolanas do conceito de desenvolvimento. Todo mundo sempre fala de desenvolvimento. Ah, e tem que ser sustentável. Porque desenvolvimento tem que ser sustentável. Agora, o que significa para Angola desenvolvimento sustentável? Nunca se questiona. E, por exemplo, a mesma coisa, o Código Mineiro faz referência a desenvolvimento sustentável e, no fim, em anexo, tem uma série de definições de muitas coisas, mas disso não. Portanto, fica algo assim um pouco no ar, que fica sujeito à interpretação. Finalmente, há reconhecimento legal dos direitos humanos, em geral, né? Não estamos a falar especificamente do Código Mineiro, que sejam de primeira, segunda ou terceira geração, mas com limitações e pouca implementação na prática. Portanto, existe, Bom, muitas vezes quem trabalha sobre as leis em Angola vai dizer que no papel não são muito más, há muitas leis até relativamente boas, onde há reconhecimento de certos direitos, pelo menos, mas, bom, depois, a parte de até que ponto são defendidos e depois até que ponto as leis são implementadas é uma outra questão. Yeah. Portanto, agora, isso era só alguns pontos de contexto. A parte 2, que é a parte mais pesada daquele estudo, é sobre a legislação mineira. Portanto, a base que nós usamos é o novo Código Mineiro, que foi aprovado em 2011. Foi discutido a partir de 2009, mas foi aprovado em 2011. E a legislação sobre mineração artesanal de 2009. Não consideramos a legislação sobre a exploração petrolífera, porque é uma legislação completamente diferente. E o argumento, bom, não tínhamos assim tempo suficiente para estudar os dois, e o Código Mineiro e a legislação petrolífera. E dois, como o grande enfoque é o impacto sobre as comunidades, preferimos focalizar sobre o Código Mineiro, porque a legislação, quer dizer, o petróleo, como é que está explorado no mar, há impacto, né? Mas há impacto sobre o ambiente, pode haver algum impacto sobre certas comunidades à beira do mar, mas se não, menos diretamente, né? O impacto do Código Mineiro sobre as comunidades, em termos dos minerais que sobre quais concentra, é muito maior. Portanto, decidimos focalizar sobre essas duas leis, nomeadamente esta. O Código Mineiro, normalmente, no fim do ano passado, estava a se dizer que estavam a fazer consultas em relação ao regulamento. Não conseguimos saber até agora se o regulamento acabou por ser aprovado ou não. Então, não sei se alguém também tem esta informação ou não, mas até agora não ficamos com a certeza. Sabemos que há um tempo que está a ser discutido, mas não temos certeza que o regulamento do Código Mineiro já foi aprovado. Portanto, seria muito interessante se quando houver ou poder então influenciar ou então saber o que tem lá, porque normalmente é no regulamento que se diz como é que vai ser aplicada a lei. Portanto, vai ser uma parte importante da legislação. Só uma pequena recapitulação em termos legais. Portanto, o que servia antes, o que havia antes em termos de legislação mineira, eram as leis 16 e 17/94, de 1994, que eram apenas sobre as lundas e apenas em relação aos diamantes. O novo Código Mineiro, lei 31/11, aplica-se a todo o país e abrange todos os minerais. Portanto, o impacto deste código é muito mais abrangente, ok? Agora, diria, talvez o pior deste é que, em certas coisas, o Código Mineiro é mais avançado, talvez já tirou algumas lições, em relação às leis diamantíferas, né? Nomeadamente reconhece um pouco melhor os direitos das comunidades, mesmo se é de forma muito vaga, mas reconhece um pouco melhor. Só é que, de facto, há certas coisas como o sistema de zoneamento das zonas de restrição, etc., que as pessoas das lundas do leste conhecem bem, que agora podem se aplicar a qualquer tipo de mineiro, de recursos mineiros. Portanto, os metais ferrosos, não ferrosos, metais raros, elementos de terras raras, mas também minerais radioativos e até materiais de construção. O calcário, as argilas, as areias entram são normalmente também devem ser regidas agora pelo Código Mineiro, tá? Portanto, é muito abrangente. Sim? Portanto, o Código Mineiro regula todas as atividades geológico-mineiras do país, da investigação geológica até a comercialização, com exceção do petróleo, okay? E, yeah, que seja em forma em líquido ou em gás. Os dois primeiros objetivos estratégicos do sector mineiro são garantir o desenvolvimento econômico e social sustentado do país. Okay? Como dissemos, o que significa desenvolvimento econômico e social sustentado não sabemos, mas é supostamente é o primeiro grande objetivo estratégico do sector mineiro, segundo o Código Mineiro. E o segundo é criar emprego e melhorar as condições de vida das populações que vivem nas áreas de exploração mineira. Portanto, a base está muito bonita. Mais alguns objetivos estratégicos que vamos mencionar. Há muitos, há uma lista bastante longa de objetivos estratégicos do sector, mas vamos mencionar só alguns. Apoiar e proteger o empresariado privado, dando preferência aos empresários angolanos na concessão de direitos mineiros. Portanto, há uma parte de procurar privilegiar as empresas angolanas. Também proteger o ambiente, supostamente é um dos grandes objetivos estratégicos, seja com redução do impacto negativo sobre o ambiente, reparação dos efeitos nefastos, etc. Vamos ver mais por menor depois. Combater as práticas que atentem contra as regras ambientais. Combater o garimpo também e outras práticas mineiras ilegais. E estabelecer um regime eficaz, célere e transparente de concessão de direitos mineiros. Portanto, a ideia era que o sistema funcione melhor para todos. Tá? O Estado concede os direitos mineiros sobre uma área, depois de um processo todo, para 35 anos, incluindo a fase de prospeção. Este período pode ser estendido para mais 10 anos, várias vezes. Depois, no fim, quando já não se quer mais estender a fase de exploração, a mina volta ao Estado. Tá? Agora, bom, é o Estado que decide quanto tempo é que continua a ceder os direitos mineiros. Então, quando quer recuperar, recupera. Os pedidos de informação. Os contratos de investimento, as reclamações, etc., todos os processos são dirigidos ao Ministro de Geologia e Minas. Isso é algo que achamos interessante, porque podiam dizer o Ministério, mas não, é mesmo ao Ministro, é o Ministro que decide, menos para os minerais estratégicos. Para os minerais estratégicos, os contratos são aprovados pelo Presidente da República e depois são mandados ao Ministro para ele emitir o título. Quais são os minerais estratégicos? A lista não é definida no Código Mineiro. Só dizem um que está certo, são os diamantes. Isso já está claramente definido como um mineral estratégico. Os outros dizem que é para o Presidente da República definir quais são aqueles. Há uma série de critérios que são definidos no Código, que devem apoiar ou que devem ajudar a definir quais deveriam ser os minerais estratégicos. Mas também fazem referência, por exemplo, ao ouro, mas os outros não estão definidos. Durante este período, durante o período de exploração, né? Participa nos resultados, o Estado participa nos resultados através das empresas estatais que possuem pelo menos 10% do capital social das empresas privadas e ou recebendo diretamente uma parte da produção também, para além das taxas, né? Para além dos impostos. Depois vamos falar dos impostos. Agora, os direitos mineiros sobre minerais estratégicos podem ser dados inteiramente a empresas estatais. Portanto, há sempre um tratamento um pouco diferente para os minerais estratégicos. Sim? A licença de exploração que confere os direitos mineiros pode ser revogada por inviabilidade econômica, incapacidade técnica da empresa, crime de desobediência administrativa e incapacidade absoluta de cumprir da empresa, de cumprir com as obrigações do contrato. Agora, o que é interessante é que as bases, as razões para revogar uma licença e para suspender uma licença são de ordem completamente diferente. Esta, para revogar, é muito, as razões são muito técnicas, né? Tipo, a empresa não consegue cumprir não tem as capacidades para cumprir com o contrato. Agora, a licença pode ser suspensa se as atividades mineiras puderem causar riscos sérios sobre a vida e a saúde das populações, se houver problemas de segurança ou de condições de saúde na mina, ou se houver riscos para o meio ambiente, a fauna e a flora. Então, ali é completamente diferente. Bom, poderia-se achar que essas razões deviam ser razões para revogar. É o contrário, né? Mas pronto, é só para mostrar a diferença. No fim da vida da mina, deveria haver reconstituição ambiental. Portanto, no início, antes, para ter os direitos mineiros, a empresa tem que apresentar uma série de documentos, e nomeadamente um estudo de impacto ambiental, que inclui uma série de coisas, incluindo, devem fazer um plano de reconstituição ambiental, ou seja, já prever no fim o que é que vão fazer para recuperar os danos ambientais. Também, no fim da vida da mina, devem ser desenvolvidas atividades alternativas para evitar depressão econômica nas áreas mineiras abandonadas, criando novas oportunidades de emprego. Okay? Isso também é ligado àqueles dois primeiros objetivos estratégicos do sector. Portanto, isso, achamos que isso é importante, porque mesmo se puderem dizer, mas não está aplicado, pois pode ser que não esteja, mas pelo menos está na lei, né? Normalmente é algo que deve poder se defender. Sim? Posso voltar para trás? Desculpa. Não, está bom. Sim, obrigada. Um resumo em relação à mineração artesanal. Portanto, a mineração artesanal é definida com mais pormenor na lei de mineração artesanal, mas também faz-se referência no código mineiro. E não encontramos conflitos, né? Não há conflito, não há contradição entre os dois. Okay? Portanto, os credenciais para a mineração artesanal são restritos a cidadãos angolanos adultos que residem na área de produção desde um mínimo de 10 anos. Até 5 pessoas da mesma família ou da mesma aldeia podem trabalhar sobre o mesmo credencial. Mas cada um deve ter uma licença. Portanto, há dois processos, 5 pessoas podem trabalhar sobre o mesmo credencial, mas cada um deve ter a sua própria licença que lhe permite fazer mineração artesanal. As licenças de mineração artesanal são dadas para 3 anos, que podem ser repetidos mais 3 anos e depois mais 1 ano de cada vez, até não haver mais por explorar. Ou seja, até que eles digam, bom, nesta área já não tem nada para explorar, então paramos. E a licença não é que é uma licença dada a alguém que depois pode ir em qualquer área. É uma licença para uma área específica, definida logo no início. Agora, se for mineração de diamantes, as licenças são apenas para 1 ano, renovável várias vezes. Nestas zonas, nas zonas de mineração artesanal, somente os titulares de licenças podem circular e qualquer outra atividade econômica é proibida. Agora, voltando ao Código Mineiro de forma mais geral. Contrariamente à legislação de 94, o Código Mineiro reconhece que os direitos e o que chamamos interesses legítimos das comunidades locais devem ser protegidos. Mas isto passa apenas pela tomada em consideração dos costumes das comunidades e a criação, desculpa o erro, de mecanismos de consulta. Vamos voltar um pouco a isso depois. Portanto, é um pouco melhor no sentido que há alguma referência, pelo menos, aos direitos das comunidades, mas fica relativamente vago e apenas podem ou devem ser consultadas. Não há referência ao direito costumeiro no Código Mineiro, nem aos direitos humanos em geral. As questões ambientais são objeto de mais atenção. Deve haver a avaliação ante projeto de impacto ambiental e esta, na verdade, deve incluir, não é só o meio ambiente, deve incluir também uma avaliação de impacto social, um plano de monitoria e gestão ambiental, programas de reabilitação ambiental, plano de abandono do sítio, ou seja, quando pararem, o que é que vão fazer, até também planos de uso de águas e gestão dos resíduos sólidos, entre outras coisas. Agora, a comunidade é apenas informada dos resultados destes planos e destas pesquisas todas e das medidas tomadas. E a comunidade é consultada obrigatoriamente só se poder haver prejuízo para os bens materiais, culturais ou históricos da comunidade no seu todo. Portanto, quer dizer que se houver prejuízo só para algumas pessoas da comunidade, não entra. Se, e bom, depois também quem decide que haverá prejuízo para os bens, etc., vai ser a empresa. E vai ser em função dessas avaliações. E durante essas avaliações não há necessariamente consulta. Portanto, já ali há alguns limites em relação àquela parte de consulta das comunidades. Se houver essas condições, ou seja, que puder haver prejuízo para os bens, etc., deles ou delas, as comunidades podem então participar ativamente nas decisões relacionadas com a proteção dos seus direitos. Também ali, o que significa participação ativa não é definido. Mas a ideia é que deveriam poder participar nas decisões. Sim? Quando as áreas de mineração pertencem a donos individuais, ao domínio privado do Estado, ou a pessoas coletivas, pessoas legais coletivas, os detentores dos direitos mineiros devem obter o seu acordo antes de começar a prospeção, incluindo o pagamento de uma renda anual e de uma caução. Na fase de exploração, a empresa deve obter também acordo do dono da terra, ou, se não obtém o acordo do dono, então o Estado pode obter a expropriação do terreno por utilidade pública. Portanto, há uma série de coisas, há uma série de medidas que existem no Código Mineiro, de compensação para as pessoas, etc., que normalmente valem, mas não valem se o terreno ou se os bens foram expropriados por utilidade pública. Portanto, agora, o que é que define o que pode ser expropriado por utilidade pública já não é definido. Já não está ali no código. Agora, não deve haver acordo prévio, informado e livre da comunidade. Isso, esta expressão é algo que é bastante usado agora em... Bom, em direito internacional, em parte, mas é muito usado pelas organizações que trabalham sobre as questões de impacto da extração mineral sobre as comunidades. A ideia é que deveria haver não só consulta, mas acordo prévio, informado e livre da comunidade. Bom, ali no Código Mineiro, aqui em Angola, não há referência nenhuma a isso. Também em outros países não, mas... Podemos assim saber junto dos outros e também estava a dizer, que é ainda algo muito usado pelas organizações que trabalham nisso, mas tá, não entra ainda nas leis, ou muito, muito raramente. Uma vez, porque o que aconteceu é que muitas organizações deram conta que no início a referência sempre era tem que se consultar as comunidades. Só é que depois consulta pode ser algo muito, muito bom. Vem lá, vem como nós, agora estamos cá, fazemos uma consulta, vocês falam um pouco, dizem sim, não, e acabou. Fizemos uma consulta, né? E depois fazemos o que queremos. Portanto, não há nada obrigatório que saia de uma consulta. Por isso que muitas organizações queriam dar um passo além e dizer que deve haver acordo. E acordo informado no sentido que as comunidades devem ter acesso à informação necessária para poderem livremente dar o seu acordo. Mesmo ali pode sempre haver muita manipulação, mas pelo menos é um passo mais, um pouco mais firme, né? Agora, uma vez as zonas delimitadas, uma vez que uma empresa tem tem os direitos mineiros sobre uma concessão, então há um sistema de zonas que se metem em prática, inicia uma série de restrições. Portanto, há três tipos de zonas. As zonas restritas, que são aquelas mesmo a área de extração minera. Depois, a zona de proteção, que é 5 km à volta, mais ou menos à volta da área restrita. E depois, a área a zona de reserva. Zona de reserva são todas as áreas com forte potencial mineiro. Portanto, agora com mapeamento geológico, né? É de esperar que não vão ter muitas áreas com muito potencial, porque senão vão poder passar tudo em zona de reserva. Na verdade, por exemplo, mesmo na legislação 94, por exemplo, Lunda Norte e Lunda Sul, as duas províncias eram totalmente zoneadas, pode-se dizer? Zonificadas? Zoneadas? Não sei como dizer, mas eram divididas em zonas, ou seja, todas as áreas que não eram já zonas restritas ou zonas de proteção foram consideradas como zonas de reserva. Portanto, as duas províncias inteiras são zonas de reserva, se não forem já das outras. Portanto, este sistema de zonas ficou agora igual para todos os recursos mineiros, hein? Como estávamos a dizer, incluindo o material de construção. Portanto, agora evidentemente que as restrições não são as mesmas, e nas zonas de reserva não há muitas restrições, né? É só que há um potencial para haver mais. Portanto, a circulação de bens e pessoas é proibida nas zonas restritas e é autorizada como autorizações especiais nas zonas de proteção. A atividade econômica é proibida nessas duas zonas, portanto, nas áreas de extração e 5 km à volta. Os donos de estabelecimentos comerciais ou de por exemplo, fazendas ou qualquer outro tipo de atividade econômica que existiam antes nessas zonas, normalmente os donos devem ser indemnizados. Mas também os seus bens podem ser expropriados por utilidade pública. A residência é proibida em zona restrita e é restrita nas zonas de proteção às pessoas que trabalham na mina. Portanto, o que acontece com as populações que viviam nas zonas que ficam zonas restritas, que tornam zonas restritas? Devem ser reagrupadas o mais próximo possível da zona. A empresa deve construir novas casas, infraestruturas sociais, segundo um plano aprovado pelo governo provincial, em colaboração com representantes da comunidade. Normalmente. Mas também, nada disso se aplica se houver expropriação por utilidade pública, de novo. Sim? Outro ponto, as empresas de mineração devem contribuir para um fundo ambiental, cuja criação, organização, valor da contribuição e uso da contribuição, etc., etc., devem ser definidos pelo Presidente da República. Então, na verdade, não sei se já foi instituído o fundo ambiental, se já existe ou não. Isso é uma das questões que ficará um pouco no ar. Não há referência no Código Mineiro à compartilha de lucros ou de qualquer outro tipo de benefícios com as comunidades locais, nem à posse de parte do capital social das empresas. Isso é uma das coisas que, às vezes, em certos países ou em certas situações, procuram obter. Ou seja, que as comunidades locais possam ter uma participação nos benefícios da, da exploração. Ora, talvez isso podia ser negociado, mas pelo menos no Código Mineiro não há referência a isto. Em relação ao Estado, para além da participação no lucro já mencionado, ou seja, portanto, as comunidades elas não têm participação no lucro, né? Mas o Estado sim, já mencionamos isto antes, as empresas também devem pagar vários tipos de impostos. Impostos de rendimento, que corresponde mais ou menos ao imposto industrial, que corresponde a 25% dos lucros, incluindo 5% normalmente para a autarquia local, ou seja, a administração ou o governo provincial. Então, imposto de rendimento ou imposto sobre o valor dos recursos minerais, são 2 a 5% do valor do recurso, quando sai a boca da mina, né? quando está extraído. E há também um imposto de superfície, que este é muito baixo, varia entre 2 a 40 dólares, ou o equivalente de 2 a 40 dólares por ano, por quilômetro quadrado, consoante o recurso mineral e o ano de pagamento. Há um sistema que é um pouco o primeiro ano, por exemplo, para os recursos estratégicos deve-se pagar 12 dólares por quilômetro quadrado, depois o segundo 20, o terceiro 30, etc. As empresas devem também constituir uma provisão definida no estudo de impacto ambiental para custear a recuperação ou a restauração do ambiente. Enfim, portanto, o plano inicial deve prever quanto é que será dedicado no fim, quando a empresa sair, para a reconstituição ou restauração ambiental. Isso são os vários tipos de contributos que as empresas têm que fazer. Ok. Não sei como se as pessoas querem já fechar, avançamos com a segunda parte da apresentação, ou já faz algumas perguntas ou esclarecimentos sobre aquela primeira parte, continuar até o fim, está bem. Ok. Para não faltar muito. Sim, e não há muita coisa, porque a maior parte do estudo foi sobre o novo Código Mineiro, mas também uma parte do estudo era sobre, claro, o direito à terra, porque quando falamos sobre mineração e as comunidades, a primeira coisa muitas vezes que vamos pensar é mesmo este conflito de espaço, estamos a partilhar a mesma terra, mas não vou entrar muito sobre a terra, porque eu conheço, olhando as caras aqui, há muitos experts, e DW já produziu muitos estudos também sobre a situação de legislação de terra, mas só vou falar sobre o cruzamento com a nova legislação do sector extrativo, mineração. Mas só para começar a dar um contexto que incluímos no estudo, é o facto que, mesmo que temos legislação, a lei da terra, mais os seus regulamentos, a situação ainda é a situação do direito estatutório ainda é um pouco fraco em Angola. E como a primeira linha de defesa para ter o título do terreno, muitas comunidades, a maioria, como sabemos, ainda não tem este direito estatutatório. Há vários tipos de concessões que podemos falar quando olhamos a lei de terra em Angola, mas para o nosso estudo, que está focalizado sobre as áreas mineiras, só focalizamos sobre, principalmente, o domínio útil, alguém pode me ajudar como pronuncio, de consuetudinário. Posso dizer costumeiro também? Ok. Domínio útil é costumeiro, que a concessão, que é mais relevante, claro, para as comunidades rurais onde focalizamos mais o estudo. Pode passar, só para dar um contexto. Então, vimos que há três principais pontos mais importantes quando olhamos sobre a interação entre a Lei de Terra e o novo Código Mineiro. Primeira coisa para dizer é que um problema que... Não vou dizer que cria conflitos, porque, como a Muriel disse no início, ainda não temos muitos dados sobre casos concretos de conflito ou casos jurídicos, mas pelo menos que pode criar as condições de conflito. Este contraste entre os princípios tradicionais sobre os recursos de subsolo, que não são bem definidos, então, em termos de como é que a comunidade, o direito que eles têm para utilizar o subsolo, agricultura, etc., outras atividades, não são bem definidas, em contraste com o direito de posse. O direito primário fica com o Estado, de acordo com a legislação de terra e também a própria Constituição. Particularmente, vimos que dentro do Código Mineiro, como a Muriel falou um pouco mais cedo sobre o sistema de zoneamento, este é claro que é um principal ponto de conflito para as pessoas em termos de uso e circulação dentro da terra. E o grande problema é que é uma lacuna que temos e precisamos de alguma ajuda do jurista, é que mesmo dentro da própria Lei da Terra e seus regulamentos sobre sobre o sistema de compensação, etc., quando as comunidades estão forçadas, ou não forçadas, mas precisam mudar a localização, de acordo com o Código Mineiro, não fica claro para nós as disposições dentro da Lei da Terra estão juridicamente em força nestes casos de zoneamento. Então, esta já é uma coisa que eu espero que podemos discutir em termos de talvez um estudo de caso potencial. Sim, podemos. Olhando sobre os regulamentos da terra, vimos que, em termos de compensação, os três artigos mais importantes foram sobre as reservas parciais, que a Muriel falou um pouco, que são, como sabemos, aquelas terras que são retiradas para o uso público. E dentro desta definição, mesmo dentro da Lei da Terra, há a expropriação para extração e exploração de recursos naturais. Então, há este cruzamento entre as duas legislações. A expropriação de reservas, há alguma coisa em contraste com o Código Mineiro. A legislação da terra fala sobre o direito à compensação. Compensação. Compensação. mas é da fim, e nós discutimos durante o almoço, defina a pessoa que tem direito à compensação como indivíduo ou órgão público. Então, a outra definição foi a pessoa coletiva, jurídica, que para nós é mais um ponto de interrogação. Isso quer dizer que protege as comunidades ou não? E pensamos que talvez Provavelmente não. Finalmente, o regulamento da terra tem disposições sobre como é calculado a compensação, o valor. Mas, novamente, se o novo código mineiro não vai cobrir as comunidades, não sabemos como vai ser estes artigos, não vão ter valor para as comunidades. Então, este é só para dizer que, em resumo, há artigos sobre que protege, numa forma, os direitos da terra, mas não sabemos quando há esta interação com as áreas mineiras e a legislação mineira como é atualmente. Yeah. Uhum. Em termos de gesto e resolução dos conflitos, sim, a Muriel já falou um pouco, mas de acordo com a legislação da terra, em casos de aquisições públicas, pelo menos os líderes comunitários, pastores, sobas, devem ser ouvidos através de um processo de consulta e compensação justa, que já referi. Então, isso é um mecanismo de gestão de conflito, gestão. No Código Mineiro, não inclui, como a Muriel acabou de dizer, qualquer disposição que diz que tem que ser a consulta diz sim, mas é muito geral, ainda não há regulamentos ou procedimentos, e também eu acho que esta podia ser uma oportunidade, talvez, para nós, em termos de um seguimento deste estudo, que o próprio Código Mineiro refere que vai haver uma regulamentação eventual deste procedimento de consultar a comunidade. Então, para mim, isso já é uma oportunidade para nós. Sim, numa forma geral, é que uma grande preocupação que nós temos é o facto que não sabemos qual é a situação jurídica em termos destes direitos do contexto da legislação da terra quando falamos sobre as áreas mineiras, e como a Muriel disse, que mesmo que antes foram as lundas e os diamantes, este mapeamento que está a ser realizado neste momento e o próprio Código Mineiro, pelo menos na teoria, e acho que é importante para nós dizermos, ninguém está a dizer que vamos ter um sistema de zoneamento em todo o lado do país, claro que não. Mas pelo menos há... Mas poderia, sim, exatamente. E há muitas lagunas significantes numa forma jurídica, em termos de como é que podemos assegurar que os direitos das comunidades estejam protegidos e que podemos evitar possíveis conflitos que vão aparecer. Sim, pode. Final, e acho que falamos pouco, mas através do estudo, Falamos muito também da situação específica da mulher. A situação específica da mulher em termos do seu direito à terra. E vimos que dentro de toda a legislação que analisamos para o estudo, mas principalmente a lei da terra, não há declarações específicas oficiais sobre a direito da mulher. E como sabemos que este facto e o facto que muitas vezes a situação da mulher é um pouco mais desequilibrada, sim, e muitas das práticas em termos de, principalmente da lei, são favorecidas aos homens. Sim, é mais uma preocupação que nós temos em termos de olhar sobre a situação de comunidades à terra e o sector das minas. Yeah. E basicamente. Yeah. Portanto, isso era bom. É um resumo, um grande resumo, porque o documento, o estudo faz 60 páginas. Procuramos só assim puxar algumas partes que achávamos mais interessantes. Infelizmente, por enquanto está em inglês, só o estudo. Estamos a ver se conseguimos mandar fazer para Yandra uma tradução em português. Mas, bom, portanto, era só uma, assim, algumas das ideias, alguns dos pontos que estão ali. Portanto, talvez antes de passar a informação em falta, porque, como estávamos a dizer no início, nós temos perguntas que ficarão no ar e que pensamos poderíamos apresentar para talvez ter alguns subsídios de algumas pessoas, mas... Talvez antes, não sei se há algumas perguntas sobre o que apresentamos, sobre a primeira parte, se há dúvidas ou se foi claro ou questões. Sim? Sim. Essa informação é por fim, é em falta. Porque isso... Yeah, isso é para animar o debate, vamos dizer, porque nós depois são perguntas que nós temos ainda, a quais não respondemos e gostaríamos de saber se... há pessoas com ideias de respostas para essas perguntas. Portanto, mas... Posso explicar? Podemos começar a perguntar, também pode ser. Pode ser. Podes começar a perguntar e depois vamos para trás. Ok, como quiserem. Pode ser? Podes usar a informação. Ok. Portanto, talvez vamos... Talvez podemos apresentar as várias perguntas para terem uma ideia de tudo o que ficou, tudo o que falta ainda. Só foi para explicar que a maior parte desta análise foi feita em base de uma análise da legislação, dos documentos. Não tivemos muito tempo para fazer muitas entrevistas. Então, esta é só para explicar... estas perguntas que ainda Sim. temos. E só para dizer também, mesmo se nem tem, não tem a própria resposta, pelo menos se podiam dar uma orientação para deve falar com fulano ou com esta organização, deve ter alguma informação, agradecemos. Yeah. Bom, agora não tivemos muito tempo para fazer muitas entrevistas, fizemos, mas também... Fizemos muitas solicitações. Também, sim, exato. Fizemos muitas solicitações a organizações, etc., que não tiveram elas tempo para responder também. Portanto, pode ser que vão pensar, podiam falar com fulano, já tentamos, mas pronto, também cada um tem as suas... as suas ocupações, mas também há certas questões que algumas pessoas, e nós também pensamos que pode ser que não haja resposta. Por exemplo, a questão dos casos jurídicos. Sabemos, por exemplo, que há muitos casos de conflitos, já existem muitos casos de conflitos de terra em relação à extração mineira. Mas se houve casos jurídicos levados em tribunal, há várias pessoas que pensam que se calhar não têm conhecimento de casos. Agora, queríamos só confirmar com mais pessoas se pensam que de facto houve ou se de facto nunca houve. Eu não sei, desculpa, não sei se fala o contexto, mas se calhar em termos de processo legal ou jurídico, se calhar mais a ver com a exploração ilegal. Claro, exploração ilegal, acho que é mais nesse contexto, né? Pode ser. Obviamente, uhum. O cidadão reivindicar. Ou uma comunidade reivindicar. Mas yeah. Podem encontrar casos de exploração diamantífera ilegal. Isso sim. Sim, sim, sim. A nível dos processos. Uhum. E também porque é uma temática sensível, de certa maneira. Sim. Já sim. Dos tempos remotos. Pois. Chega a ser mais sensível que o próprio setor petrolífero. Né? Pois, pois. Então também há essa questão. Mas, sim. Os próprios. Sim. Mas já que estamos, já que estamos nos casos, talvez podemos continuar. Por exemplo, as pessoas. Sim. José Manuel. Sim. É o secretário de Assuntos Políticos do Brasil. Minha pergunta é a seguinte: as empresas que trabalham no ar, que exploram o diamante, deixam o povo na miséria. O povo. Se alguém que visita esta hora lá, é pena, é triste, daquele povo. Transportam diamante de lá para cá, investem aqui em Luanda, o povo lá fica na miséria, o povo está sem energia, sem água, sem escola, sem hospitais, sem emprego para o povo, e quando as mulheres vão nas suas lavras, a segurança da mesma empresa mata o povo, o dono da terra, o dono da riqueza que o Deus lhes deu, matam, eles cavam, deixam os buracos vazios, tiram as senhoras nas lavras, que aqui é o lugar do Estado, e não dão nada para o povo, e aquele povo sofre, e não há ninguém que diz nada. Eu pergunto, aquela riqueza se tivesse aqui em Luanda, eu acho que o governo não deveria deixar o povo assim. Aquele povo sofre. Esta é a minha pergunta. O que é que essas empresas pensam para o povo na São Lunda Jogo? Pois, isso é uma questão para as empresas, quer dizer. Infelizmente, sim, esta situação de fato é triste, porque de fato tudo, na verdade, é bastante conhecida. Mesmo se de facto nunca se faz nada, o que estamos e isto já era o tratamento nas lundas era baseado na lei de 94, né? Que agora são mais abrangentes através do Código Mineiro, e na verdade não há muito melhor em termos de proteção, não é muito melhor do que as leis de 94. O que de facto dá medo, é por isso que potencialmente podia ser bastante perigoso, porque significa que o que acontece, o que tem acontecido há muito tempo naquelas áreas, podia ser reproduzido também em outras áreas. Agora, de facto, há coisas que estão na lei, agora na prática é uma outra coisa, né? Agora, o que nós estávamos a perguntar era, por exemplo, se nestas áreas que estão afetadas há muitos anos, nunca houve, por exemplo, uma organização que procurou levar o caso das comunidades em tribunal? Isso é uma das perguntas, sim. Eu agradeço essa oportunidade nesse estudo. Quem vive embaixo da árvore é que conhece a realidade. Bem, por outro lado, é um estudo que nós estamos a fazer. Eu não sei, talvez uma investigação, o que me dá a entender. O meu colega formulou uma pergunta. Nós, quando viemos aqui, e aliás nós ficamos muito atentos, o povo Lunda, eu repito naquilo que ele disse, o povo Lunda, e aproveito até o jurista está aqui, também ele pode nos ajudar, tem aqui um jurista. O povo Lunda é um povo, foi aproveitado em questões da política, em questões da guerra, mas também eu vi que há um elemento muito importante, o direito da mulher sobre a terra. Em Angola em geral, não falo só a Lunda, a mulher angolana não tem direito a acesso à terra. Não tem. De Cabindogo Neve, não tem. E tem havido as violações constantes sobre a mulher, sobre as violações mesmo da terra. Um exemplo vivo aqui, a cidade de Luanda, indo aqui no Zango ou no Caguaco, nós vamos encontrar mulheres a viver no ar lento, através daquilo que o Deus lhe deu, que é a terra. Essas são mulheres camponesas. Aqui, próximo. Mas essas mulheres, independentemente que existe um Ministério da Promoção e Mulher, e como é que se chama? Da Família. Não consegue ir ao âmago, para onde que vive essa mulher? Não. Nós temos um Estado, temos um governo, só ele é que sabe o que, que ele faz. Mas as violações, constantemente. É, falando a área Lunda, se há existe uma organização, já tem formulado as variedades, situações que lá ocorrem. Por isso que o movimento do protetorado Lunda existe desde de 1884 a 1894. Hoje, tem havido sempre, temos enviado reclamações ao Estado angolano, as matanças constantemente. O povo não são permitidos mais ou menos para sair a um metro para ir nas suas lavras. É difícil, lá vais encontrar aquilo que o meu colega acabou de dizer, Alfa 5. Mambos, teleservice, mata, violentam as mulheres. Há tempos nós informamos isso, que as caças, as mamás, as mulheres que são retiradas, os órgãos genitais, nós transmitimos isso ao mundo inteiro. Nós publicamos. E é o que nós temos feito no dia a dia. Por isso que nós saímos da Lunda até aqui. Logo que nós vimos aqui, viemos atender isso. Assim que nós estamos a falar, a nossa delegação, nós enviamos como movimento, está lá a resolver o problema também dos direitos, das violações dos direitos humanos das Lundas. Mas, na verdade, isso não existe. Nós temos colocado essas questões junto ao governo angolano. E Angola, quem fala a verdade, o nome dele é UNITA. Como UNITA tem poder do sobredemônio. Então, quem fala a verdade, esse é o sabimbista. Esse está contra a lei do Estado. Mas não. Não é o que existe. Quando alguém estiver a defender o seu direito, é o mesmo direito. O direito tem que ser discutido. Certo? Mas em Angola isso não existe. De cabinda agonera. Não, não só Lunda, que eu estou a falar, que é a minha terra. Mas nas Lundas, tudo vale a pena. Aí, falando da terra ou a lei do diamante, e eu volto àquilo que o meu colega acabou de dizer, se nós vamos na mina de Catoca, vai encontrar com os natos mesmo das Lundas, né? Ninguém que está lá a trabalhar. Eu há tempo, já duas semanas, visitei o central de escolha, vai encontrar, todos que eu encontrei são pessoas provenientes de outras províncias. E eu perguntei, saber o porquê. E eu, como autoridade tradicional máxima daquela província, tive uma habilidade de entrar. Então é por ali. Existem violações sistemáticas, quer dizer, são situações premeditadas. E fala, rapidamente, desculpa, colegas. Não. Eu vi também ali entre o direito, se o governo existiu lei entre as comunidades rurais, isso nós já falamos, né? Que não existe, na verdade não existe, não isso nas Lundas, mas em todo o país. O governo apenas só aparece um administrador numa determinada área, o Soba está aí, o Soba não tem vocação de falar, aí o administrador e os generais é que mandam, porque tem armamento. De segurança, na forma que o estudo foi desenvolvido pela Irandra, não há grande foco sobre isso, mas claro, é um assunto muito importante que saiu no nosso estudo. E só para dizer que, e não sei se alguém tem mais informação aqui, mas durante uma entrevista que conseguimos fazer, ouvimos sobre, já passou, foi na segunda-feira, um workshop sobre este assunto. Tentamos fazer um pequeno lobby para um convite, mas parece que foi um encontro não fechado, mas só pelo convite, mas foi organizado pela acho que a Embaixada da Holanda e talvez não sei se ali onde deveria estar o nome. Porque, bom, na verdade, no Código Mineiro, sobre a parte das empresas de segurança, de facto, há muitos artigos sobre o que as empresas de segurança podem fazer, não há nada sobre o que não podem fazer. Portanto, não há proibição em relação às empresas de segurança. Isso, por exemplo, seria algo difícil defender mesmo legalmente, porque de facto não há proibição em relação às empresas de segurança. Mas pois, o que estávamos a procurar saber era se, por exemplo, na vossa maneira de defender os direitos lá do povo, se às vezes fizeram isso através de um tribunal, se tentaram levar certos um caso de violação num tribunal, ou então... Nós escrevemos documentos e agora, nesse preciso momento, eu não trouxe, mas nós poderíamos trazer isso. E eu, quando eu falei que houve violações de 26 mulheres, não é, na Lunda, que foram retiradas dos órgãos genitais, isso, as mídias publicitaram isso, nós pegamos, escrevemos ao governo de Angola, ao tribunal, mas até hoje ninguém responde. Na Assembleia Nacional, na nona comissão, a décima comissão, escrevemos, visitem, já que aquilo faz parte de Angola. Então que visitem, porque que as mulheres... Vocês tiveram um advogado que trabalharam convosco sobre um caso específico, né? Bem, em Angola temos advogados, eu repito mais para dizer, que temos advogados, mas esses advogados, basta ele ir ao âmago, conforme o jurista, e conotado. Se ele também não deixa aí a vida dele, enfim... Temos advogados, muitos advogados de Angola, mas talvez poderíamos contar também com a advocacia internacional. Aí sim, talvez. Muito obrigada pela apresentação. Eu só queria perguntar, vocês tiveram algum contato com o pessoal do Search for Common Ground? Ok, Ok, porque eu sei que eles, mesmo essa semana, têm estado em conversações com o Ministério da Geologia e Minas para tentarem desenvolver realmente um programa, uma base onde as comunidades vão poder a expor as suas questões, porque a questão do conflito parece que não, e a gente sabe que já ocorre há muito tempo, não é de hoje, mas parece que não está a chegar a um nível que já não é possível ignorar. Exato. Essas questões. Então, e eu acho que talvez seria bom para a própria comunidade e para vocês fizerem esse estudo. Eu sei que o estudo não focou muito nos conflitos e eu talvez espero um pouquinho disso. Mas entrar em contato com essas instituições para verem até onde é que elas já conseguiram chegar com o próprio Ministério, porque lidam muito com aquilo que são mesmo os direitos humanos. É o forte deles e têm uma ligação muito grande com entidades externas. Então, para ver como é que essas conversações têm sido feitas e quais são, talvez, alguns dos planos que estão a ser direcionados para as Lundas. Porque eu sei que está realmente a chegar, de uma certa forma, no topo da agenda de algumas pessoas, mesmo dentro do governo, que essa situação tem que se ter em conta, porque a questão dos direitos humanos está a ser uma preocupação muito grande e dos direitos da terra, né? Yeah, obrigada, Jesus, por trazer esta parte. De facto, os princípios voluntários, já que estão a referir, que acho que acreditam mais nas possibilidades, talvez, de advocacia internacional do que nacional. Os princípios voluntários são princípios que foram desenvolvidos a nível internacional por várias organizações e Angola agora, pelo menos algum grupo dentro do Ministério de Geologia e Minas, estão a mostrar algum interesse em querer ver como é que esses princípios podiam ser aplicados em Angola. Bom, isso é ainda muito cis, né? E são princípios voluntários, portanto, por definição, não são obrigatórios. Mas este interesse que o governo está a mostrar agora em relação a esses princípios, bom, talvez seja algo positivo, no sentido de que pelo menos há pessoas dentro do Ministério que querem ver, bom, talvez que acho que estão a dar conta que pá, uma altura já não pode se continuar assim sem fazer nada e talvez há alguns princípios que deviam ser respeitados. Então esperamos que isso siga para que comece a haver um pouco mais assim, algumas, talvez não soluções porque é voluntário, mas pelo menos algumas boas práticas que começam talvez a se meterem em práticas. Resposta é o ponto dela que talvez o estudo de caso ou tentar conectar com este processo, porque já comecei já em um processo que está, sim, está a acontecer, e um estudo de caso pode contextualizar, sim, ou ajudar a contextualizar um dos princípios no contexto do Angola, podia ser. Casimiro, quer dizer alguma coisa assim? Sim, na... Só um minuto, o colega já tem a pedir. Sim, na apresentação da mulher, houve um fato que me deixou muito curioso, é o fato da montanha que chama exploração artesanal, que eu creio que muito dos casos de violação de direitos humanos, mesmo do pessoal local, na região das Lundas, por exemplo, podia talvez ser enquadrado, se teria suporte legal, no caso, por exemplo, da exploração minera artesanal, por exemplo, uma família que fizesse tudo legalmente. Então, a minha questão é, qual é a diferença, não só pelo que chega de ver pela lei, qual é a diferença entre a exploração artesanal e a ilegal? O que é que eles não têm feito certo? Bom, de facto, a coisa é que a legislação sobre a exploração artesanal, ou mesmo as referências à mineração artesanal dentro do Código Mineiro, não protegem as pessoas que estão a fazer exploração artesanal. Estão só a dizer como é que, o que é que eles devem fazer para que seja legal. Agora, portanto, bom, supostamente tudo é que está ali, então todo o processo que está descrito, não entramos de facto em pormenor, mas tudo, há todo um processo que cada pessoa deve fazer para ter a licença, né? E portanto, supostamente, se não preencher um processo e que o processo não está aceito, então são legais. E também o novo Código Mineiro, se não estou errado, criou uma nova categoria também, de semi-industrial, uh-huh, que são grupos maiores. Não me lembro se te lembras no artigo onde se chama grupo de da para cima. É mais que um grupo. Agora o Muriel falou sobre artesanal, em termos de grupo de 5, mas no novo Código Mineiro há uma nova categoria também que é semi-industrial. E dentro das nossas entrevistas, foi com uma consultora que está a trabalhar com o Kimberley Process. Ela disse que eles estão a fazer já um projeto piloto para tentar processar estas licenças para o semi-industrial. Então, me parece que já estão a Pois, o Ministério de Geologia e Minas parece que está a tentar ser um pouco mais sério também e está a fazer um pouco um piloto ainda de como é que vão mesmo implementar isso, ou seja, dar licenças a... Não conseguimos. Mas acho que existem. Acho que existem já. Há pessoas que fazem mineração artesanal que já têm licenças. Existe, que agora estão dentro do novo código. Desculpa, não se importa, o senhor Sérgio pediu primeiro, depois vai o senhor também. Depois o senhor, não? Eu estou aqui a fazer um esforço. Não sei se na altura isto já está definido, porque tenho a sensação que há um risco muito grande no debate em Angola quando se fala legislação mineira. Se referir à legislação dos diamantes apenas. Minerais são muito mais do que diamantes e são explorados em quase todo o território nacional com diferentes propósitos. Então, o interessante é ver até que ponto o tal código mineiro protege. Por exemplo, não sei se as pessoas sabem, mas explorar areias, explorar pedras é cada vez mais comum no meio rural para sobrevivência. Às vezes até nem com propósitos de mercado, é para fazer a sua casa e tal. Como é que a lei trata estas questões? Esta é a primeira questão. A segunda é, a primeira pergunta que vocês colocam, eu sempre pensei que provavelmente como pesquisador devia ser das coisas mais fáceis de responder, né? Que é, os minerais são propriedade originária do Estado e parte do seu domínio privado, né? Segundo este artigo. Isso mudou historicamente? Sempre foi assim em Angola? Qual foi a dificuldade que vocês tiveram de encontrar informação sobre isto? Não percebi. Só para ver a dificuldade de lidar com isto. Tinha uma terceira questão. A última questão. A interação, né, entre o Ministério das Minas, Indiama e outras organizações, órgãos do setor. Isto também é uma coisa que se nota muito no setor petrolífero. Órgãos do setor, o que é que estamos a considerar? Por exemplo, a empresa de segurança que se especializou em prestar serviços de segurança numa zona madeireira, é um órgão do setor ou é um órgão fora? Ou seja, gostaria de ver um pouco o que é que estamos a considerar como órgãos do setor numa atividade como esta, mas é só meramente. A terceira é, mas as duas primeiras são a minha preocupação. Ok. Em relação à primeira, bom, é mais que, quer dizer, só para responder isso, acho que para qualquer, por exemplo, jurista ou pessoa que tem estado a seguir isso há muito tempo, não deve ser muito complicado responder, de facto, mas para nós, quer dizer, em que não sabemos antes das leis atuais que estão a dizer que os minerais e tudo, e a terra e um pouco tudo, é propriedade original do Estado. Será que sempre foi assim ou houve leis antigamente que eram diferentes? Era isso que... Bom, onde é que... Em que leis temos que procurar isso? Tem um site com atenção. Até, pelo menos além da Angola pré-colonial, da Angola do tempo colonial, dos últimos 10 anos, da independência, ou 20 anos, deve ser, né? Uhum. O entendimento é que eu tenho, se vais para Lunda, saber que aquelas vilas como Dundo e não sei o que, eram vila, a vila própria era a propriedade de uma empresa e não sei o que, podes, mas eu acho que não devia. O que eu digo é que não consigo te dizer com rigor, mas não sei, talvez é aquela dificuldade que vocês falam de acesso às fontes. Não devia ser muito difícil de saber isto, né? Como é que a legislação colonial tratava disto. E Sérgio, tu não estiveste no NECIL, mas na introdução explicámos que este é mais um workshop de trabalho, uma apresentação, por causa de tipo, temos muitas lagunas de informação e pensamos que vamos conseguir utilizar a presença das pessoas também para conseguir alguma informação. Mas eu estou de acordo, algumas das perguntas são coisas que precisamos perguntar especificamente a outras pessoas. Sim. Então, a minha proposta, como o pouco tempo que temos, se a Muriel está de acordo, é para só fazer perguntas, comentários e também a seleção de começar a pensar em termos de próximos passos. Nós temos de fazer um estudo de caso também, no nível da comunidade. E algumas ideias sobre, sim, sobre isso. Yeah. Desculpa, uma em relação ao que estavas a perguntar, não esquecem que nós tivemos que seguir um modelo que não foi criado por nós, não fomos nós que decidimos que o estudo vai ser feito assim. Recebemos uma série de perguntas e respondemos. Então, bom, procuramos responder o melhor possível. Por exemplo, esse tipo de outros órgãos é uma coisa geral que eles metem lá e que de facto não é definido. E acho que às vezes de facto é um pouco a cada país de dizer, bom, nós se aplica assim ou assim, né? Mas agora de facto aquela questão também que estava a dizer, que, e acho que é muito importante, e vamos ter que pensar isso em termos de estudo de caso também. Temos que ver que critérios usar, porque vai se fazer, portanto, um estudo de caso, só um, né? Porque é algo ainda muito, bom, é um projeto relativamente pequeno, é para começar. café com alguma coisa, mesmo se já houve estudos de caso em relação a esta questão, nomeadamente nas regiões diamantíferas. Mas como estás a dizer, é muito importante ver, e também dissemos isso no início, que este código não é só, não é só em relação aos diamantes, e é um dos seus potenciais perigos, que é muito mais abrangente do que isso. Quer dizer, já é muito grave quando é ligado aos diamantes, ou ao ouro, ou ao que eles chamam os minerais estratégicos, né? Mas este código pode se aplicar a qualquer recurso mineiro, mesmo a areia. Então, por exemplo, uma empresa que quiser... Então, como está a dizer, não estamos a dizer que já todo o país vai ser em zonas e que vai ser horrível, vai ser como as inundações em todo o país, não. Mas é verdade que este código potencialmente pode ter um impacto bastante negativo, porque pode ser usado, essas zonas podem ser usadas para qualquer recurso mineiro. Acho que ninguém, bom, provavelmente as empresas, por exemplo, de extração de pedras, ou que provavelmente que nem dão conta que é isso que gera a sua atividade, acho. E talvez melhor assim, porque lhes daria muitos direitos que não conhecem. Mas de facto, talvez pode ser importante pensar estrategicamente o estudo de caso, o que seria interessante para mostrar a dimensão da abrangência do. Inácio, relativamente, portanto, à mulher e à terra, eu acho que a mulher é uma pessoa que o mundo, talvez o mundo, e em particular no nosso país, é olhando como uma mera frágil, uma pessoa frágil que existe, porque se houvesse respeito entre a mulher e a terra, nós não poderíamos deixar a mulher a trabalhar com instrumentos rudimentares, porque a mulher é que sustenta a família, a mulher é que faz tudo, mas nós olhamos uma mulher como uma brincadeira de nada, é uma boneca de nada. Então nós temos que procurar uma forma de protegermos a mulher. Principalmente eu digo que seja bem-vindo a esta ideia, esta Unigé, que está a fazer essa prospecção, essas perguntas, para ver se vamos colocar a mulher no lugar, pelo menos, onde nós podemos respeitar a mulher. Se olharmos na terra, que falamos, não seria a propriedade do Estado. A terra é do povo. Um governo é votado, o Estado é votado. Ele encontra o povo. O povo é que elege o Estado. Mas isso já passa ao contrário. A terra agora passou propriedade do Estado. Uma coisa que não deveria fazer. O Estado deveria colaborar com os sobas, que são genuínos. Ele encontra o soba. Um governo pode encontrar. Qualquer for um governo, encontra o povo. Para ser um governo, mas já o contrário, tudo passa para ele, para um governo. É um erro também que está aí. Não há interação entre o povo e o Estado, porque o Estado, ele que vai testemunhar, ele é Estado. Como é que vai testemunhar uma área que ele não vive ou não viveu, que não sabe a sua história? É muito preocupante essa situação. Vimos que o Estado terá que mudar tanto a sua posição, a sua forma de agir. Quando falamos de um garimpo, o Estado é que o priorizou, deu ordens para as pessoas, pelo menos, explorarem garimpo, utilizar garimpo. Mas vai nessas áreas também, mata os jovens que estão a garimpar, porque falta de emprego, é a pobreza. Na área onde tem diamante, a estima a pobreza, os jovens, as pessoas vivem mal, não têm direito à escola. Quer dizer, miseravelmente. São questões que, com a ajuda, portanto, desta nossa Unigé, poderão, portanto, fazer a pesquisa e encontrar forma para protegermos essas áreas e encontrar forma de diminuirmos com a situação de mortalidade aos jovens, porque isso mesmo, falta de emprego. Temos que ver isto. Há uma outra situação que aparece. Então, como é que eu vou utilizar uma área, uma coisa, vou utilizar que deve, sem deve fazer, mas por fim dou mais volta? É complicado. Só se vê aqui em Angola, senão, portanto, é complicado. Era isso. Eu queria perguntar para o Lucas, o Zancote e Alba. Ok. Nelson? Primeiro, eu iria começar com esta segunda pergunta, né, que é os espaços para advocacia. Eu acredito que, provavelmente, vemos que há muito pouco espaço cá dentro de Angola, mas eu acho que há espaços que começam a nascer também dentro da própria região, né, que é a SADEC. E, por exemplo, já poderia dizer que tem havido encontros todos os anos, anual, na África do Sul, em Cape Town, onde fala-se do Indaba, que é um espaço que trata das questões de mineração, não é? Que temos países, hoje até já não são só países que vêm da região, mas também vêm países da América Latina, Europa e tudo. Então é um espaço que se pode utilizar, onde se discutem vários assuntos que têm a ver com a extração, com a mineração, do jeito que ela é feita a nível da África. Então são espaços que podemos também utilizar. A outra pergunta que eu tinha era a ver como é que vocês ligaram esse estudo, não é, a outros ministérios, por exemplo, como o Ministério da Promoção da Mulher, como vocês fizeram essa ligação para poderem então ver a questão que está aqui a levantar muito, que tem a ver com a questão da mulher e o aproveitamento que a mulher faz deste processo. E também tem a ver com o processo de participação. O vosso estudo será que centrou-se também um bocadinho para saber o que é que as pessoas afetadas vêm ou sabem e contribuem sobre este código? Tem alguma ligação com esse processo também? Não, porque são dois, não sei se acho que cheguei um pouco depois, mas no início explicamos que vai haver dois tipos de estudo. Este era um estudo mais da legislação, portanto era mais porque é que há nas leis. Portanto ficou algo bastante documental, né? Tentamos perguntar a algumas pessoas que conhecem também bastante as leis, etc., mas fico ali. Depois vai haver a segunda fase, um estudo de caso, que é por isso a nossa primeira pergunta é se houvesse, tivéssemos que, já que vamos ter que escolher um caso, o que é que acham que devia ser? E ali já este estudo tem que ser participativo com a comunidade, etc. Falando das uma coisa mulheres, para mencionar que o Iandra está muito envolvido no Indaba, não é? Sim, pois, aquela rede, de facto, na última reunião, a Larissa falou bastante disso. De facto, como é um estudo que está feito em cinco países, a organização dos outros países que estão a participar cada ano no Indaba, e parece que agora vai começar a haver uma sessão aqui também, né? O Nelson está portanto, aberto. Pois, então, por isso, a ideia, os outros estão a dizer que, por exemplo, na África do Sul, queriam também ter esse tipo de estudo para poder vir com algo um pouco mais construtivo, né? Mas posso falar uma coisa rapidamente e depois a senhora atrás... Desculpa, deixa-me só, porque senão assim vou-me perder. Só para acabarem de responder antes de falar, em relação à pergunta que ele fez, se houve ligações com os outros ministérios e o Ministério da Família e Proteção da Mulher. Hoje não, já respondemos nesta fase, não. Ainda não. Ok. Quer pegar ou é uma outra questão? É só uma resposta ao que o Nelson disse. Eu não estou de acordo que não há processos no nível nacional. Já ouvimos alguns sobre, por exemplo, os princípios voluntários. É um processo que é novo, está no início, não está 100% aberto à sociedade civil, a qualquer pessoa, mas existe. Também ouvimos nas entrevistas, e não sei se as pessoas têm mais informação também, que com base do novo Código Mineiro e este facto que há uma extensão geográfica e sobre cada tipo de mineiro, o próprio Ministério do Planeamento está a começar um processo de fazer um tipo de análise de como é que vamos classificar. Esta só recebi informação de uma entrevista, mas classificar a terra em termos de área para extração, área para acesso à água, área para, não sei, para tentar evitar conflitos, para tentar, e acho que para mim este é um processo muito interessante que nós devemos tentar pesquisar um pouco mais informação e ver se, não sei, desculpa, só um minuto. O Lucas deu primeiro. Pois, pode chegar a última, porque temos aqui duas pessoas a assistir, tá bem? Se não tem portas, Lucélia, podes sentar aqui. Pois, meu nome é Lucas. Na verdade, não vou fazer uma pergunta, é apenas uma dúvida que eu vou apresentar. Eu não sei se eu que estive um pouco desatento, visto que cheguei um pouco tarde. Mas eu queria perceber o objetivo do estudo. Se é um estudo comparativo para tentar perceber a realidade de diferentes sociedades da África, do mundo, ou se é um estudo também focado para tentar perceber a realidade e como é que se pode aplicar o Código Mineiro à realidade das comunidades para gerar alguma mudança. Queria perceber mais ou menos, ou tem esses dois elementos vincados neste estudo. É isso que eu queria perceber. Bem, assim como... Vamos ter que recolher alguns comentários. A senhora, os acordos vão ficar por realidade. Não queres perguntar alguma? Não, não. Sou eu? Oh, sou a senhora. Quem? Sou? Ok. Muito obrigado. Parece para cada frase que foi dita nessa tarde. Merecia um comentário meu, e é difícil fazermos isso em tão pouco espaço de tempo. Mas eu ia dizer que, se não vou dizer uma grossa asneira, a exploração mineira em Angola é embrionária ou até iniciante. Como prova disso é o famoso Pangeo. Desde o ponto de vista como foi estruturado o famoso Código Mineiro. O Código Mineiro, o ponto de partida é que se pretende fazer de Angola um mercado de topo a nível de exploração de mineiros. Então, desde esse ponto de vista, nós estamos no princípio. Não obstante, desde os anos 60, temos um dos filhos dos nossos mineiros, que é o diamante, que já é explorado há muitos e muitos anos e que temos várias experiências, muitas delas, ou a maior parte delas, experiências negativas na relação com a comunidade, na relação com o ambiente. Esse é o ponto número um. Então, eu penso que esse estudo, não obstante ser um estudo comparativo, ele cai num momento muito importante na história de Angola, porque começam-se agora a ser desenhados os planos para a exploração mineira a futuro. O nosso Código Mineiro hoje tem uma virtude que também é o seu principal defeito, a sua principal, o principal desafio, o principal risco. A virtude desse código é tirar o monismo do mineiro, que era antigamente só o diamante. Quando pensávamos em mineiros era o diamante, e começa-se a falar da variedade de mineiros, né? Ele quer regular a variedade de mineiros. Daí a sua grande dificuldade e o seu grande risco, como já aqui foi levantado. E daí que não vai ser tão fácil a sua regulamentação. E estava-se a perguntar quando é que é o regulamento para esse Código Mineiro. Não é tão fácil a sua regulamentação quando não sabemos quais são realmente os nossos mineiros, okay? Onde eles estão e qual é a viabilidade económica deles. Existem muita exploração dos variados mineiros, mas de maneira rudimentar, para alguns casos rudimentar. Para o diamante existe até exploração industrial, ok? Do nível industrial, mas à luz da lei antiga, e como víamos, fruto da lei que vem, vamos lá dizer, que é resultado, é filha do nosso processo de guerra, não é? Então, de uma maneira geral, nós estamos hoje a construir um conjunto de conceitos. Se nós vamos ver as leis, elas são muito, muito bonitas, mas quando vamos para o conteúdo das leis, ali começamos a ver que falta o sumo, falta o que quer dizer proteção das comunidades, proteção dos direitos das comunidades. É que nós estamos hoje num estado de construção, nós estamos a construir o Estado, até a ideia de Estado. Por exemplo, quando eu vi aqui o mais velho protetorado a dizer, não é? a terra devia ser propriedade originária do povo e não do Estado. Quer dizer que o povo se coloca, nesse caso, quando falamos povo, se coloca fora do Estado. Então, o que é o Estado? Ok? Existe uma apropriação do conceito de Estado por umas minorias. O processo do conceito de Estado precisa ainda ser construído. Dali não existirem até também, vão ver muitas deficiências em encontrarem casos jurídicos de conflitos em relação a mineiros. Por que razão? Porque o conceito de Estado ainda não foi totalmente consolidado, não foi totalmente apreendido. As próprias comunidades, só agora, e mais as comunidades da Lunda, porque vivem isso já há 40 anos, 50 anos, mas as outras comunidades não têm experiência do que é isso. A presença de um elemento estranho que vem e diz, olha, agora que não pode andar, a partir daqui isso é uma zona restrita, aqui é uma zona de propriedade do Estado. Quem é o Estado? O Estado também não é o povo? Não é? Então, há um conjunto de conceitos que tem a ver com consciencialização. Cada vez mais a população começa a se consciencializar, cada vez começam a aparecer mais organizações, e foi dito aqui, que já começa a ficar difícil esconder. Mas se vamos para as nossas notícias do telejornal, se vamos ao nosso jornal, se vamos às nossas rádios, não vão passar nenhum caso desse tipo. Por quê? Porque ainda não tomamos consciência que isso são questões de Estado e que nos tocam a todos nós como angolanos. O Estado somos todos nós. Dali, não haver um procurador que promova, ok? O procurador não promove uma ação contra aqueles que prevaricaram e fizeram a violação das mulheres, por exemplo. Ele não se acha parte do Estado e essa comunidade parte do Estado que deve ser protegida. Então, isso é um processo de consciencialização, como eu não sei como podia chamar, de advocacia das pessoas tomarem consciência cada vez mais daquilo que são os seus direitos. Porque o que acontece é que as nossas leis são feitas desde o escritório e muitas vezes até desde um copy and paste de realidades que não são nossas. A lei devia advir do contrário. A lei tem que advir da vivência do povo. O povo é que experiencia uma situação e diz, isso não pode mais voltar a acontecer. Não faça isso. Não é? Então, a lei não pode advir... O conceito das nossas leis advém de um legislador totalmente distante daquilo que é a realidade da comunidade. Enquanto for isso, enquanto acontecer esse tipo de situações, não haverão os procuradores a fazerem o que é, a promoverem ações à proteção do povo. Porque a lei, vendo a lei é totalmente protetora. A lei vai dizer, proteja a comunidade, proteja os direitos costumeiros, consuetudinários. O problema é, quais são os direitos consuetudinários? Ok? O problema é, o que é a comunidade? O que é o Estado? Esses são conceitos que não estão ainda definidos porque eles não advêm da vida. A lei não advém da vida, da vida. Então, eu tenho um conjunto de anotações de coisas que eu poderia intervir, mas que não queria ser... Não queria ser... O projeto são 2 anos. Exaustivo, nem queria causar cansaço às pessoas. Mas foram aqui ditas várias questões. Por exemplo, a questão dos hidrocarbonetos foi retirada por vocês pelo estudo, mas daria um estudo de caso fantástico. No Soio existe a exploração de petróleo onshore, em que é onshore e é numa comunidade periurbana, não estamos a falar da comunidade rural, porque quando estamos a falar dos direitos das comunidades rurais, aqueles que são os legisladores, aqueles que pensam que têm o poder, vão dizer, a comunidade só usa a terra para dormir e para a agricultura. Então, tirá-la daqui e colocar em outro sítio, eles continuam a ter agricultura e continuam a ver. O valor da terra para a comunidade é simplesmente para arar a terra. Já na zona do Soio, na zona periurbana, em que há a exploração onshore, e a exploração onshore lá já tem 40 anos e coisas assim, daria um estudo de caso bastante interessante, em que ao lado da casa tens um poço. E tem os canos a levarem o petróleo e o gás para um tanque. E a comunidade vive. Então é muito interessante. Não é tão. O que eu ia dizer, não é tão verdade quando se diz que a exploração dos hidrocarbonetos é offshore e não há impacto na comunidade. Há zonas em que nós podemos ver o impacto mais. Ainda um bocadinho mais grosseiro do que na exploração de diamantes. Interessante. Muito obrigado. O setor petrolífero também está a ajudar. Acho que tem a Lucélia, se faz favor, mas a Lucélia vai. Se faz favor, passou aí. Pode ficar. Boa tarde. Eu já comecei a assistir a apresentação um bocado tarde, então vou começar pela primeira pergunta que aí está sugerindo, né? Uma questão. Que é, geralmente, o que é que. No estudo de caso, o que é que eu perguntaria primeiro? Se as comunidades que vivem perto de zonas de exploração de minerais conhecem o Código Mineiro, conhecem as leis que regem aquela atividade de exploração. Segundo, se conhecem quais são os seus direitos, né? Em caso estejam, haja colisão entre, por exemplo, aquelas pessoas tenham que ser expropriadas para se conceder a exploração daquela área a determinada empresa. Será que as pessoas sabem quais são os seus direitos nesses casos? Sabem a que instituições recorrer em caso de violação dos seus direitos? Porque qualquer ação por parte da comunidade para proteção, para reintegração do direito violado, passa por conhecer o seu direito e saber onde recorrer nos casos de violação. Porque se as pessoas não sabem sequer que têm direito de onde recorrer, não têm como se defender. E em relação ao costume, pronto, é assim, o costume não é uniforme. Cada área tem o seu costume. O costume é uma prática reiterada, né, que determinado povo assume como certo, como correto. Mas a lei vem para estabelecer essa uniformidade que o costume não dá, não traz. Porque mesmo na Lunda, eu acredito que a Lunda é grande. Tem vários municípios, Luanda inteira, e cada área tem o seu costume. E vai haver situações em que haverá choque entre um costume e outro. E aí vai-se a lei, porque a lei se sobrepõe ao costume, vê-se o que é que a lei diz, e se aplica a lei. E se a lei, porventura, for insuficiente para a proteção da comunidade que ali vive, primeiro ela tem que conhecer o que já está plasmado e depois lutar para uma proteção maior, né, do que aquela que já existe. Mas tudo passa por um conhecimento da lei que rege a exploração de minerais e que lhe atribui direitos àquela comunidade e que a protege, e também por saber aonde recorrer em caso de violação. Porque existem essas instituições, mas as pessoas não estão informadas em relação a isso. Então, o meu foco num estudo de caso, em relação à primeira pergunta, seria esse. Obrigada. Dona Eva, permita-me só. Mas o problema é que não queremos sair sem responder. Ok, colegas, muito obrigado. Vamos dar uma pausa, porque parece que o tema é bastante. Devíamos ter começado às 2 da tarde, se calhar. Mas. Precisávamos de um dia. Ou mais. Isso significa que vamos ter que voltar a fazer sessões dessa natureza. Mas para aqueles que queriam perguntar, se calhar sugeria que olhassem para essas duas questões e a partir daí, se calhar, terem alguma resposta. Se tem alguém que já o fez. Para então. Sim, te cortaram. Mas você foi nos dois lados. Talvez, ouvindo pela resposta que deu, okay. Acho que talvez temos que explicar esta primeira pergunta melhor. Porque se calhar é uma questão de interpretação também. De facto, eu estava a dizer: se houver uma questão, se for do estudo de caso. Na verdade, tal como para o estudo da legislação, há já um formato que existe para o estudo de caso que vai se fazer, que já fizeram nos outros países. Com uma série de perguntas que vão ser, que têm que ser respondidas. Normalmente o estudo deve se fazer com a comunidade. O que estávamos a perguntar mais aqui era, já que temos que escolher um estudo de caso, sobre que tipo de dinheiro, por exemplo, de recurso mineiro, acham que devia tocar? Em que área? Quais deveriam ser os critérios para escolher o lugar onde vai ser? Por exemplo, uma das nossas preocupações é, achamos que não dá para chegar em qualquer comunidade onde há exploração, onde lá não há ninguém, chegar, fazer o nosso estudozinho e ir embora. Quer dizer, teria que ser um lugar onde, uma comunidade, onde já está-se a fazer algum trabalho, onde há uma organização que já está a fazer algo, por exemplo, para que haja algum seguimento e que possam depois usar este trabalho, né? Portanto, há uma série de... mais esses critérios, etc., que gostávamos de... Mas quando eu ia terminar aí, onde ia começar, desculpem-me, a dona Helga cortou-me. Mas em relação à sugestão para o estudo, tendo em conta o setor de diamantes ser o setor nosso em que tem mais experiências sobre a relação entre as leis e a comunidade, a proteção da comunidade, a proteção da natureza ou do ambiente, eu sugeria que o estudo de caso fosse relativo a alguma área diamantífera. E que esse estudo fosse, não obstante seja para esse estudo, fosse o ponto primeiro para um processo de advocacia em relação àquilo que vai ser o futuro depois do Pangeo, né? Agora estamos a fazer o Pangeo. O futuro depois do Pangeo, o estudo de caso da Luna deve nos ajudar e nos dar lições do que é que podemos fazer para evitar que o caso Catoca se volte a acontecer na exploração de ouro no Lucinga, o caso do Catoca volte das mulheres que são violentadas ou que são mortas, volte a acontecer na exploração do urânio ou alguma coisa assim, não é? Então a minha sugestão era nesse sentido, que o setor diamantífero subsidie com as suas experiências e com os vários estudos. Os senhores devem ter milhares de estudos de situações dessas, como ela pode ser usada para advocacia para o futuro, para os outros minérios que a Angola vai começar a explorar no futuro. Obrigado. Eu penso que também vai aproveitar. É ligado às perguntas também, de certa forma. Sim, algumas considerações breves. Bem, eu não dominei bem ainda o código novo, mas para responder à primeira questão, eu gostaria que o estudo incidisse no inertes, porque é um caso geral para o país. Portanto, um estudo como esse, as suas incidências, os seus impactos positivos ou negativos, isso despertaria o interesse de todo o povo, não é? O estudo faria-se exatamente num sítio apenas, um estudo de caso, bem localizado, mas de um problema que afeta todo o mundo. E acho que a exploração de inertes, isso se faz um pouco por todo o país. Portanto, essa é a primeira. Depois, falou-se aqui da regulamentação do Código Mineiro. Eu não sei se tecnicamente um código é suscetível de ser regulamentado. Exato. É uma questão. Agora, estamos a refletir sobre um instrumento normativo. Portanto, temos poucas limitações. Eu, pessoalmente, estou com muitas limitações, né, para refletir sobre isso. Apenas queria saber se... E porque está dentro dos objetivos, que é comparar os diferentes sistemas jurídicos e políticos, não é? Acho que o sistema jurídico e políticas públicas no setor mineiro é um dos objetivos e os impactos. Eu queria apenas saber se que política ou instrumentos políticos é que encontraram, não é? Para permitir também a comparação. E se calhar seria também relevante questionar os processos e procedimentos que levaram, portanto, à formação e tomada de decisão para a produção desse código. Seria interessante, se calhar. Portanto, são essas primeiras considerações. A minha área não é tanto esta, mas... Obrigado. Okay. É sobre a sugestão, eu sou um esclarecimento. Quer perguntar? Agora. Sim. Tem um chazinho depois no fim. Tá bom, obrigado. As perguntas fazem tá só em off. Pois. Mas quer perguntar alguma coisa, senhor? É sobre a proposta dele? Posso? pode ser, ser no chá, não se importa, no chá. Pode ser no chá. Não. Ah, desculpa, peço desculpa. Não, esta questão, não para tem a ver com isso. Sim. E, Bernardo, tens uma ideia de uma área geográfica, uma província, quando falas de Inertes? São tantas áreas. Poderíamos falar do Lubango, por exemplo, também. Pode ser, do Lubango. No buraco aqui no fundo pode ser Luanda. É, mas no Lubango, e eu a pensar um pouco, tivemos um workshop sobre a segurança alimentar, a incidência das alterações climáticas na agricultura. Uma questão é que o projeto não tem grandes fundos, então um sítio. Mais conveniente. Mas a questão é, bom, pode ser em qualquer área, mas a questão também é um lugar onde já há alguém e que possa exatamente facilitar. Exatamente, isso é Desculpa, só posso também dar a moderadora? Em relação às duas perguntas e mais uma que o Sérgio falou. Primeiro, em relação ao acesso das informações, acho que cada ministério, imagino que o Ministério da Geologia e Mina também tem um centro de documentação onde podes encontrar informação. Basta que faças uma carta a explicar, eu acho que tem sempre alguém, deve haver informações ligadas ao setor. Tem também o arquivo histórico de Caimba, que é na Mutamba, também deve ter muita informação, principalmente a informação do tempo colonial. E relativamente, mesmo ainda a informação relativamente a questões do tempo colonial, mas pronto, já está em Portugal, acho que a Morreu conhece, que é aquele centro ultramarino, que muitos pesquisadores, quando estão a fazer estudos sobre Angola, recorrem a esse centro, dizem que tem informações muito valiosas, que nós nem temos noção. Não, mas era só, não estou a dizer para isso, são algumas sugestões, se calhar podem conhecer alguém, e acho que pode ser uma ferramenta. Em relação à primeira pergunta, a minha sugestão em termos de estudo de caso, concordo com as Ancotas, acho que o setor diamantífero tem muito mais possibilidade de termos informação, e podia ser as Lundas, já que são as províncias-chave, mas também uma área nova para fazer, que agora começa também a explorar. A parte do leste, eu acho que também podia ser interessante. Não é fundo. Ok, pronto. E precisa ser alguma coisa já com dados, okay, então, já com pesquisa. Yeah. Sim, porque nós não vamos fazer a pesquisa de base, isto é mais para recolher. Ok, então sim. Em relação às oportunidades da advocacia, me parece que, não sei se o Zagor está envolvido nesse estudo, mas parece que é uma pessoa-chave. Rafael Marques também já escreveu muito sobre isso. É uma pessoa fundamental nesse contacto para esse. Ele tem vários. Diamante Sangue é o mais famoso, não? Sim. É. Bom, a questão é, acho que mas talvez em relação aos diamantes, entendo que, e como está a dizer o Sérgio, e sempre vai ser o primeiro que vamos pensar. A questão é, de facto, a vantagem de fazermos um estudo de caso em relação aos diamantes é que há muita história, de facto. E até vai ser difícil escolher o caso, porque há muitos. E, de facto, a vantagem é que pode-se aprender tipo, muitas lições desta história. A desvantagem é que, se focalizarmos sobre um estudo de caso ligado à exploração diamantífera, é que na mente de muitas pessoas vai ficar sempre aquela coisa das lundas. Okay. E não vai mostrar o potencial positivo e negativo que este código tem em relação aos outros, a todos os outros recursos minerais. Portanto, ali há dois lados, né? E infelizmente, de facto, há só um caso que podemos fazer. Temos que ver, não sei. Sérgio, desculpa. Sérgio, quer falar em relação às perguntas? Sim, é mesmo com relação às perguntas. Não, só para reforçar, eu sei que vocês têm duas limitações, recursos e tempo. A minha opinião é, eu acrescentaria uma outra limitação, a sensibilidade do local onde vocês vão fazer isto. Por isso, eu sei de um caso nos Gambos em que há um claro conflito que cruza a situação de segurança alimentar, exploração de minerais, mas também tem a vantagem de haver uma forte presença de ONGs e algum conhecimento. É só por ser mais prático. E aí, qual é o mineral? Eu acho que é a areia daquele que se reúne. Inertes. E depois, sempre depois, se pode usar, extrapolar isso para situações de diamantes e não sei o quê, mas acho que aquele pode ser um caso bem representativo. Okay. Mais alguma sugestão em relação às duas questões? Sobre a relação entre os ministérios, também consultar o Ministério do Ambiente e o Ministério dos Petróleos, porque o gabinete jurídico do Ministério do Ambiente tem alguma matéria que a legislação choca um pouco aí na regulação do... Em relação a várias perguntas, vários comentários em relação às políticas públicas. De facto, focalizamos muito sobre a legislação. Mas também temos contar com uma coisa muito interessante que é ligada em Angola, que é ligada também ao que o Zangot estava a dizer. Dei conta, ao trabalhar, reunir recentemente com as organizações dos outros países que estão a fazer os fundos. Dizem, bom, mas normalmente as leis saem das políticas públicas. Aqui é o contrário. O Código Mineiro diz que, então, tem que haver uma política mineira. Quer dizer que a política vai sair do Código, não o contrário. Portanto, aqui, de facto, há uma situação inversa em relação à ligação entre a legislação e as políticas, porque, por exemplo, a mesma coisa, por exemplo, também política industrial, há muitas políticas assim gerais que não estão a ser feitas ou não existem ainda, acho que não há ainda uma política mineira nacional. Pois. Então, o nosso ordenamento jurídico aí deve ter seguimento. Não, é que os juristas pensam mais rápido. Em relação aos... Do que todo o resto. Executam. Não, mas é verdade, os juristas fazem depois... E erradamente. Já, está mais fácil claro. Copiar uma lei do que uma claro, claro. Lei. Não, mas quando eu estou a falar que fazem mais rápido, não está a dar valor a eles, mas é que... É mais fácil rápido. Fazer primeiro a lei e depois começamos a pensar como não, vai ser. Sim. É como dar um tiro e depois ir pôr lá o mar. É mais fácil. Depois põe o mar. É o que acontece. Colocamos os. Não vê mais alguma questão? Fiz mais alguma questão? Sim. Algo que foi não, talvez só para. Só para concluir. É só para confirmar que eu acho que parece que estamos a olhar mais para os inertes. A ideia, talvez, esta ideia como estudo de caso, apesar de que... Acho que eu teria uma proposta, talvez, que podia ser que... De facto, temos que, por essas razões, de ter que ser uma comunidade onde já há organização e tudo. E talvez aquela ideia de a vantagem dos inertes é que é mais global e vai... Talvez também pode ajudar a meter mais mostrar mais o impacto que essas questões têm. Porque infelizmente, de facto, logo que é diamantes lundas, né? E, então, talvez, mostrando um outro caso, que é diferente, mas que depois podemos mostrar todas as ligações, então pode até dizer, bom, mas lá há tanto tempo já que acontece e nunca se tiram lições daquilo. Então, talvez um pode ajudar a meter em luz, ou não é bem valorizar, mas mostrar um pouco o outro. Depois, uma outra possibilidade é que este modelo de estudo de caso, né, depois pode ser, acho que é uma coisa que poderia ser compartilhada, pode ser usado por outros. Acho que, bom, atualmente todas as bases são em inglês, mas estamos a perguntar, a pedir as traduções. Então, se puder saber, por exemplo, o questionário que tem para o estudo de caso, podia ser usado por outras organizações, talvez, para... Né? A Desalme podia abrir uma nova linha da advocacia ligada a esse assunto? Porque eu penso que vai ser muito, muito, muito recorrente depois desse Pangeo. Depois de Pangeo, nessa feira, por causa dos ornamentos, os minerais que existem, os interesses, depois de Pangeo vai ser... Sim, isso seria bom fazer antes, porque muitas vezes aqui reagimos em vez de ser um... Exatamente. Pelo menos temos a oportunidade de ser claro. Exatamente. A última coisa, muito rápido. Se calhar tamén sería interesante ver se houve já algún proceso de advocacia ligada á minería noutros países. Estou pensando agora na, acho que era Sierra Leoa, non? Que teve, era nesa zona que onde primeiro se comenzaron a falar dos diamantes de sangue. E ver se lá houve já alguna legislación, alguna, pronto, proceso de políticas públicas, de advocacia, que deran bons resultados para tirar lições para Angola. Não, desconheço. Sim. Algumas perguntas, não, não. é ligado às perguntas. Não, é uma contribuição boa, porque ontem houve um encontro sobre quanto com o banco. E essa coisa dos minerais animou o debate. E o que é que, sobretudo, trouxe interesse? É que o representante do Ministério que apresentava o trabalho que o PENAJÁ está fazendo, Pangel, dizia que não sabe o que é que existe lá. Mas existiam pessoas na comunidade, na plateia, que diziam com muita propriedade que tem informação, e que é informação resultado da administração colonial. A administração o que é que responde? Responde que há muita informação que de facto existe, mas não está disponível. Portanto, então, aqui o que é que se pode aferir? Que é necessário contactá-los, mas também pedir as referências vivas, porque há muita informação que eles próprios não têm. Foi um encontro muito interessante, muito interessante. Mas por que saiu tanto a questão dos minérios? Pois é, eu fiquei muito impressionado com aquilo. Não sei porquê, acho que as pessoas estão mesmo preocupadas com essa questão dos minérios. Talvez por causa do processo de mapeamento, não é? As pessoas estão mais atentas. No contexto em que cada vez mais há as incertezas relativas ao petróleo, nós temos uma economia com dois pés no petróleo, e todos os estudos, todas as orientações e relatórios indicam para a diversificação da economia. Logo depois do petróleo, estou a ver todos os outros minerais. Né? Então, eu penso que temos mais 30 anos, os próximos 30 anos de advocacia para a DW, acho que é uma boa porta de entrada para responder o ponto 2. Oportunidades de advocacia para o futuro relativa aos direitos mineiros. Sobre este processo do Ministério do Planeamento, eu acho que é mesmo muito importante esta classificação de ordenamento territorial. Ordenamento territorial. Yeah. Ninguém ouviu falar disto, né? Sim. Eu já ouvi falar. Disto. Ah, sim? Sim. O Ministério do Planeamento e do Território. Pois, mas isso ainda está apenas na base. Só temos um nosso colega que agora é o nome que agora é Belisário. Pois, exatamente. Belisário? Exatamente. Ah. Por ele a gente pode saber alguma coisa sobre isso. Mas tem outro também. É o ordenamento do território. E parece que o Ministério do Plano está a fazer agora, começou uma tentativa de definir quais áreas vão ser para a exploração mineira, quais áreas vão ser para. Qual seria o processo? O que podiam ser os critérios de classificação? É o planeamento. Pois, o planeamento está a fazer. A administração do território. Okay. Morreu. Aqui tem a lista das pessoas que participaram. Então depois vamos partilhar, porque como ficaram muitas perguntas e também têm, se calhar, muitas informações, podem ser potenciais pessoas para serem entrevistadas. E depois, se calhar, vamos fazer uma outra ronda no outro dia, porque me parece que pode ser bastante. Eu sinto que vou falar em vários níveis, né? Há um nível mais regional, como o Nelson falou, que é toda aquela dinâmica dos indabas, né? Na região, é uma oportunidade da advocacia. Eu sempre sou daqueles que defendo que fez-se mal ter diminuído o ímpeto que tinha começado a jogar aqueles processos das conferências da sociedade civil. Porque eram espaços que davam vozes a pessoas que vivem o problema. Eu acho que muitos dos problemas foram visibilizados. Em vez de ser especialistas a falarem, são as pessoas que sentem aquilo. Então eu acho que podia ser um processo de, se conseguíssemos revitalizar isso. E acho que a DW aí está numa posição privilegiada de ressuscitar estes espaços, né? E fazê-lo em colaboração com outros, né? Também acho que é um espaço. Eu entendo, não sei como é que o país vai evoluir nos próximos anos, mas a partir de 2015, 2016 é já um ano que vai se aproximando das eleições. é um bom momento para levantar alguns temas que são esquecidos, né? Eu não sou daqueles que têm pudor na ligação entre os ativistas e os partidos políticos, só que tem que se fazer isso de forma inteligente para não serem cooptados, né? Então, mas são momentos bons para levantar essas questões. Ok, obrigado. Bom fim de semana. Até